Olá, moça, se liga na rima, eu vim pra somar e não subtrair, competir, fazer valer. Pode vir na sua pureza, sem diferença, fortalecer. Não leve a mal, minha cara de marra no rolê. Autodefesa parece falha, mas eu não falho no proceder. Posso até parecer rude, indiferente a você, irmã. É que ensinaram dessa forma e eu tô tentando aprender. Seguir, desconstruir patriarcado e se unir. Se quiser aprender junto é só chegar, vamos aí sem caô, mimimi. Na caixa de Nadir, inspiração, Soraya Drummond, preta forte na ideia, no seu som, revolução da letra. Mulherada, tira a mão da nossa boca, ninguém vai ficar calada. Ou tem amor, ou tempestade, mania de confundir sentimento puro com vaidade. Animosidade, diga não, pratiquemos a nobre palavra e o poder da boa ação. Menos má vontade, mais ação, fechando o corpo e abrindo o coração, sem competição. Eu represento o Mogi, a saia no jabuti. Trago em mim o doce e amarra do caqui. A caminhada seja sempre com troca de olhar, a verdadeira essência da cultura popular. Atenta, na rua observando igual coruja. Não adianta lavar roupa se a alma continua suja. Na letra, mulherada, quem foi que inventou que a gente é motivo de piada? Nunca fomos, sabem como é. Se deixar passão em cima, enfraquecem nossa fé. Mantenhamos-nos de pé. Muita força, muito axé pra você e pra mim, mulher. Que te envolve, que desperteia, que te ara na beira da pedra, a sua bandeira.